família pregava, ministrava com graça e poder a palavra que é a água da vida, vida eterna para todo que crer. Comovia, a fé aumentava, sua unção espargia poder. De repente um coxo levanta, seus amigos vieram trazer. Multidões hoje mesmo o seguem, muitos que querem ver para crer. Vem com fé, sua bênção recebe, hoje a bênção chegou pra você. Telhado, buraco abriram e desceram o homem com fé. A resposta à fé todos viram, deu perdão e um novo viver. Seus pecados estão perdoados, só Jesus tem perdão.